e medioambiental. Se algum país vai levar esta questão frente à Organização Mundial de Comércio, mas desse ponto de vista nós estamos muito confiantes. Já é legislação na Europa, então não é um elemento que eu posso chegar aqui para dizer vamos negociar. O presidente da Comissão de Indústria e Comércio, o deputado Heitor Schull, do PSB do Rio Grande do Sul, criticou a legislação europeia. Queríamos que a União Europeia entendesse a nossa complexidade da legislação ambiental. Eu fico me imaginando como deve ser fácil fazer uma lei lá para nós cumprirmos aqui. E eu não me conformo muito com isso. A audiência também contou com representantes das Confederações Nacionais da Indústria. 8:27. Não saia daí, que a gente volta já. RBM-FM. Essa é a rádio. A gente faz amor e eu me sinto mal. Aqui tem música de verdade. De verdade. Uma boa noite pra você. Boa noite. ZYH 489. Canal 228. RBN-FM. Operando em 93.5 MHz. A verdadeira FM de Paulo Afonso e região. A maior audiência do rádio está de volta. Mais você. 93.5. Inimitável. No computador, no tablet, no celular, em todo lugar do planeta. RBN-FM em 93.5 MHz.